Namastê, queridos ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre às 21h, ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM, trazendo para vocês os estudos dos melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Sempre um canal aberto para a divulgação, a expansão da mensagem, da filosofia dos mestres da grande fraternidade da sabedoria e da compaixão, a fraternidade branca, que com seus mestres, seus discípulos, sempre estão apoiando a evolução de todos os seres humanos. E é exatamente o estudo das mensagens dos mestres, caros ouvintes, que nós estamos empreendendo nesta fase do programa Lux Esotérica. Estamos trazendo para vocês as meditações com excertos das cartas dos mestres de sabedoria, que nesse momento está publicado no Brasil pela editora Teosófica. São 365 frases pinçadas das comunicações dos mestres de sabedoria para os seus discípulos no Ocidente. Então, caros ouvintes, é realmente um estudo maravilhoso que está dividido em 12 grandes virtudes que foram distribuídas pelos meses do ano. Como são 365 frases, cada uma delas se designa a um dia do ano. Por isso, nós recomendamos a vocês, ouvintes, adquiram esse livro pela editora Teosófica ou então na seção Livraria da Loja Esotérica Virtual, lá em www.levir.com.br. Nos nossos menus vocês têm lá Livraria, cliquem e adquiram o livro Meditações Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, um livrinho de bolso, caros ouvintes, muito especial para vocês terem na cabeceira da sua cama, para levar realmente no bolso do paletó, na sua pasta, na sua bolsa, para quando vocês precisarem de um bom pensamento, para refletir, para meditar, ouvintes, vocês terão à mão os pensamentos que vieram exatamente dos mestres da grande fraternidade. E nós estamos finalizando no dia de hoje o estudo sobre a virtude da coragem, caros ouvintes. Esta grande qualidade que obviamente se refere à transformação da energia interna emocional do ser humano em características mais elevadas, a característica não só da emoção aperfeiçoada, mas a vontade, caros ouvintes, que muitas vezes nós desperdiçamos através dos desejos exteriores. Então, faltam apenas algumas frases. No dia de hoje nós já vamos entrar no estudo da intuição, que é a próxima qualidade. Mas vamos aqui a uma das últimas frases sobre a coragem. Vamos aqui a uma, dentro dessas frases aqui, é uma frase até longa do mestre Kutumi, que vai nos dizer o seguinte: prestemos bastante atenção, ouvintes. No entanto, fostes informado de que o caminho das ciências ocultas tem de ser trilhado laboriosamente e percorrido com perigo de vida, de que cada novo passo que nele se dá em direção à meta final está cercado de armadilhas e cruéis espinhos, de que o peregrino que por ele se aventura tem primeiro que se defrontar e vencer as mil e uma fúrias que se erguem vigilantes em seus adamantinos portais e entradas. Fúrias denominadas dúvida, ceticismo, escárnio, ridículo, inveja e, finalmente, tentação, especialmente esta última, e de que aquele que pretende enxergar para além tem primeiro que demolir esta parede viva, e que tem de possuir coração e alma blindados em aço, e uma infalível e férrea determinação, sendo, apesar disso, meigo, gentil e humilde, com a alma fechada a todas as paixões humanas conducentes ao mal. Sereis vós tudo isso? É essa, ouvintes, a pergunta que não quer calar. Seremos nós, caros ouvintes, tudo isso? Obviamente que nós ainda não atingimos este ponto, mas mais cedo ou mais tarde, ouvintes, todos nós teremos que atingir este elevadíssimo objetivo. Ainda mais nesta época que nós vivemos, ouvintes, que os hindus chamam de Kali Yuga. Kali Yuga, ouvintes, a era de Kali, chamada a era tenebrosa, a era negra, que os hindus dizem que tem 500 mil anos de duração, caros ouvintes. E exatamente o Kali Yuga, ele começou quando desapareceu desta terra, desse planeta, aquela encarnação do grande instrutor do mundo, aquele que atualmente nós ocidentais chamamos de o Cristo, quando ele se manifestou nas terras que são banhadas pelo rio Indo, que nós chamamos hoje atualmente de Índia. Lá, caros ouvintes, há cerca de um pouco mais de 5 mil anos, se manifestou a primeira encarnação física do Cristo. E até hoje ele é comemorado pelo nome de Krishna. Então, todos vocês, obviamente, já devem ter ouvido alguma coisa a esse respeito. Quão maravilhosa foi aquela encarnação de Krishna! Quantos ensinamentos e quanta meiguice, quanta ternura! Quão elevado, caros ouvintes, foi a presença do instrutor do mundo, que deixou a sua mensagem que ecoa até os dias de hoje. Somente um mestre de tamanho poder, ouvintes, como é o Cristo, pode ter um pensamento que perdura durante tantos milhares de anos. Mas essa primeira aparição, ouvintes, que obviamente teve uma encarnação tão maravilhosa que Krishna é descrito como uma criança que andava pelas paragens da Índia tocando a sua flauta e distribuindo, quando ele cresceu, os seus ensinamentos. Quando desapareceu da face da terra Krishna, começou então, ouvintes, o Kali Yuga. E de lá até hoje, ouvintes, são passados 5 mil anos, pouco mais de 5 mil anos. Então, se o Kali Yuga tem 500 mil anos, ouvintes, a era negra de Kali ainda terá mais 495 mil anos à nossa frente, ouvintes. Então, nós temos que estar realmente avisados disso. E não devemos desesperar, ouvintes, porque tudo isso que o mestre acabou de expor, ouvintes, que aquele que obviamente pretende trilhar a senda espiritual tem que enfrentar essas fúrias denominadas a dúvida, o ceticismo, o escárnio, o ridículo, a inveja e, principalmente, ressaltou o mestre Kutumi, a tentação. A tentação de, obviamente, se envolver na matéria e nela ficar preso. Porque as tentações, ouvintes, nada mais são do que isso. Mas ainda, durante 495 mil anos, nós estaremos um tempo onde prevalecerão as discórdias, as guerras, as, infelizmente, energias negativas estarão propícias, ouvintes, a atuar. Mas nós temos também, ouvintes, que, pelo conhecimento oculto, compreender que esta era de Kali Yuga, ouvintes, ela é também uma oportunidade. Porque quanto mais oposição, ouvintes, quanto mais dificuldades, quanto mais atrito, maior, obviamente, será o progresso daqueles que conseguirem avançar dentro das condições atuais. É óbvio, ouvintes, que nós podemos perceber no mundo, que é, na verdade, como sempre o foi durante muitos e muitos milhares e milhões de anos, um mundo pagão, um mundo totalmente profano, um mundo que não vive a vida de uma maneira sagrada como ela deveria ser vivida, mas que apenas vive no mundo, e este é o princípio daquilo que se dizia no passado ser uma vida pagã, uma vida verdadeiramente panteísta no seu sentido mais profundo, que é uma vida ligada aos prazeres das coisas do mundo, aos prazeres dos sentidos, uma vida dedicada às posses, dedicada ao poder temporal e simplesmente isto. Porque nós podemos ver, ouvintes, na face muitas vezes retorcida, no corpo curvado das pessoas que têm que trabalhar incessantemente para ganhar o pão do dia a dia e levar o sustento para suas casas, que mal elas conseguem vivenciar uma experiência que não seja a experiência de viver para sobreviver. Ao invés de viver, caros ouvintes, as pessoas simplesmente sobrevivem. Porque nós, ouvintes, precisamos dar uma virada nisso. Não só nós precisamos começar a viver, como o espiritualista pretende, ouvintes, transcender, que é uma coisa muito mais elevada. Então, o mestre Kutumi, ele nos exorta, caros ouvintes, a enfrentar todas essas situações e, apesar disso, ouvintes, ainda sermos pessoas meigas, pessoas gentis e humildes, pois o nosso comportamento, o nosso relacionamento com os nossos semelhantes precisa ser realmente o mais humano possível. Aquilo que deve ser duro, caros ouvintes, para enfrentar essas dificuldades não é o nosso relacionamento com as pessoas, mas sim é a postura, ouvintes, de enfrentamento de todas essas dificuldades. E principalmente, ouvintes, procurando dar um canal para a manifestação da nossa alma aqui na matéria. Como diz o mestre, fechando todas as paixões humanas que conduzem ao mal, fechando a sua entrada para o nosso sistema interior. Pois quando o homem é materialista, ouvintes, quando ele se prende na matéria, o que ele está fazendo, ouvintes, é evitando que a sua alma se manifeste aqui. E muitas vezes o nosso eu inferior, ele justamente faz isso. Existe, ouvintes, o chamado guardião do umbral, que na verdade é o elemental do nosso corpo físico, que ele luta de todas as formas para fechar o nosso corpo, inclusive para as influências espirituais. Nós temos que domá-lo, e para algumas pessoas, ouvintes, esse elemental pode até levar a pessoa às doenças mentais, à loucura, como uma maneira de fechar o indivíduo para a sua espiritualidade. Então nós devemos estar atento com isso, pois esse elemental, ouvinte, só pode ser dobrado de uma única forma, limitando, ouvintes, o seu acesso ao seu alimento, que são as paixões terrenas, que é uma vida dedicada à luxúria, dedicada ao apego à matéria, principalmente. É isso que alimenta esse elemental, esse guardião, ouvintes, da nossa natureza física. E principalmente quando nós sentamos, ouvintes, tranquilamente para orar, para meditar, então ele fica totalmente domado. É óbvio que as pessoas nas primeiras tentativas de sentarem para meditar percebem exatamente a força desse elemental, porque ele começa a nos dar coceira, começa a tentar fazer desviar, ouvintes, a nossa atenção, mas com o tempo nós acabamos domando, ouvintes, esse elemental. Mas vamos prosseguir aqui, ouvintes, agora uma frase do mestre Moria sobre a coragem. E ele nos diz o seguinte: não vos permitais o desânimo. Coragem, meu bom amigo, e lembrai-vos de que estáis vos desembaraçando ao ajudá-la de vossa própria retribuição perante a lei. Pois mais de um cruel dardo que ela recebe é devido à amizade de costume por vós e por utilizá-la é ele como meio de comunicação. Porém, coragem. É esta mensagem do mestre, ouvintes, que obviamente está falando de Helena Blavatsky, essa que foi a grande emissária dos mestres no mundo, ouvintes. Muitos que conviveram com Blavatsky também foram escarnecidos, foram obviamente detratados, assim como a própria Madame Blavatsky foi também vilipendiada, foi detratada e foi realmente perseguida. Então, as pessoas que conviviam ao seu redor muitas vezes desanimavam do estudo dessa filosofia, do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, simplesmente porque as pessoas falavam mal de Blavatsky. E, obviamente, ouvintes, é muito difícil para pessoas que ainda não são senhoras de si mesmo suportar, ouvintes, esse tipo de situação. E isso aconteceu, ouvintes, com todos os grandes instrutores da humanidade. O ser humano, no seu atual estágio, quando ele recebe a visita de um grande instrutor espiritual, ao invés de recebê-lo, ao invés de acolhê-lo no seio da sociedade humana, ele é normalmente perseguido, ele é totalmente rechaçado, ouvintes, ao contrário justamente do que deveria ser. Isso prova que coletivamente o ser humano não está preparado ainda para ouvir as palavras espirituais. Então, aqueles que já estão próximos, ouvintes, da verdade, estão próximos das mensagens que vêm dos mestres, não podem se permitir ao desânimo. Desânimo que é justamente, ouvintes, quando o indivíduo está, obviamente, a palavra desanimada significa não estar em contato com a sua ânima, com a sua alma. Então, quando nós desconectamos a nossa alma, que é aquela que é capaz, ouvintes, de motivando o ser humano a fazer ele escalar as maiores montanhas, de vencer os maiores obstáculos, de lutar pelas coisas que ele ama, que ele quer e que ele necessita. Então, justamente essa perseguição, esse escárnio que se manifesta das mais diversas formas, ele visa afastar as pessoas do caminho. E nós, ouvintes, jamais podemos nos permitir cair nesta armadilha. Mas vamos a mais frases aqui do mestre Costume, que nos diz o seguinte: jovem amigo, estudai, preparai-vos e, especialmente, dominai vosso nervosismo. Aquele que se torna escravo de qualquer fraqueza física jamais se assenhoreará mesmo dos poderes inferiores da natureza. Um comentário, ouvintes, que obviamente está aqui na qualidade da coragem, que nós temos que analisar com bastante cuidado. Porque, infelizmente, ouvintes, o ser humano, com o passar dos anos, ele vai achando que os seus defeitos, na verdade, são virtudes. Então nós vemos pessoas que têm justamente esse caráter bastante irritável. Pessoas que se permitem, ouvintes, a irritabilidade. E tem pessoas que acham que isso é uma qualidade. Pois elas chegam num lugar, a coisa não anda como ela quer, e a pessoa já começa, como dizem no jargão popular, começa já a rodar uma baiana ali, já começa a criar um tumulto, porque ela acha que isso vai levar as situações ao melhor termo para ela. Ou então, na sua família, no seu serviço, a pessoa fica irritada com pequenas coisas, com pequenos eventos, com pequenos desgostos. E isso, ouvinte, é um comportamento muito inadequado, principalmente do nosso corpo astral. Quando a pessoa se permite ficar totalmente abalada pelo nervosismo, ao ponto, às vezes, de cometer, e aí é que é o perigo, de cometer atos violentos, quer sejam atos físicos, atos emocionais, e verbalizando muitas vezes coisas negativas, isso é prova que o elemental do nosso corpo astral está fazendo realmente a festa. Pois a matéria do nosso corpo astral, ouvintes, que é a chamada essência elemental, o objetivo dela é descer na evolução. O elemental que compõe o nosso corpo astral, ele deseja seguir até o plano mineral, ouvintes, a matéria mais densa que existe. E ele só pode obter isso, obviamente, buscando provocar no ser humano as emoções mais violentas, as paixões, esse nervosismo, essa irritabilidade. E isso tudo, ouvintes, é o oposto do que uma pessoa espiritual deve ser. Porque uma pessoa realmente espiritual é uma pessoa que atinge, ouvintes, aquela qualidade que não é uma qualidade negativa, ouvintes, e nós devemos entender muito bem isso, que os orientais chamam da indiferença, que muitas pessoas, obviamente, na nossa sociedade materialista acham que é um defeito, porque a indiferença, como é pregado no yoga, em outras tradições, é que o indivíduo deve receber da mesma forma as coisas positivas e as negativas, sabendo que as negativas são fruto do karma, sabendo que as positivas também são fruto do karma, e que na verdade o que interessa é o caminho que nós queremos seguir. Se está faltando coisas na nossa vida, ou se estão sobrando coisas na nossa vida, ou se nós não estamos no melhor momento, na melhor situação, no melhor país, se nós não moramos na melhor casa, se nós não andamos no melhor carro, não viajamos na primeira classe, ouvintes, do avião, ou não temos o ticket da primeira classe do navio, isso, ouvintes, não importa. O que importa realmente é a vida interna, a vida da nossa alma. Porque mesmo estando na terceira classe, mesmo estando na classe econômica, mesmo, ouvintes, que nós tenhamos uma humilde cama e não tenhamos lá os melhores lençóis de linho egípcio com mais de 1000 fibras por centímetro quadrado, ouvintes, mas nós vamos seguir do mesmo jeito. Esse planeta gira com a mesma velocidade para todo mundo, ouvintes. E tudo o que nos acontece é fruto daquilo que nós plantamos. Nada é por acaso. Então, a indiferença, ouvintes, ela é algo que tem que ser obtida. esta calma de receber tanto positivo quanto negativo é uma prova de maestria. E acalmar o corpo astral, ouvintes, é exatamente uma qualidade que vai permitir que o nosso astral receba as imagens, receba os pensamentos que vêm do plano mental, sem o qual, ouvintes, a nossa vida aqui na Terra jamais se transformará numa vida espiritualidade. Não existe, ouvintes, espiritualista irritado, violento, ou que se comporta de uma maneira negativa ou violenta. Não existe isto, ouvintes, porque acalmar as emoções é uma primeira condição, ouvintes, para evoluir. Então, uma última frase aqui do mestre Moria sobre a coragem, que nos diz: se sois incapaz de passar pela vossa primeira prova e de afirmar vossos direitos de futuro adepto, forçando as circunstâncias a se curvarem perante vós, estáis totalmente incapacitado para quaisquer experiências probatórias ulteriores. E finalizando o estudo da coragem, ouvintes, uma frase aqui do mestre Serapis: irmão meu, é uma pesada tarefa para vós, porém, vossa devoção e desinteressado zelo pela causa da verdade vos sustentarão e fortalecerão. Mantende-vos corajoso e paciente. Irmão, avante! É isso, ouvintes, que nós também recomendamos para todos. Ter, ouvintes, a ter uma motivação corajosa, sabendo, ouvintes, que esse caminho da subida não é um caminho fácil, não é, ouvintes, obtido sem energia, sem esforço, e que nós, ouvintes, seremos, obviamente, confrontados com situações onde nós teremos que fazer principalmente esforços para transformarmos a nós mesmos, porque nós não podemos realmente mudar o mundo, nós não podemos mudar as outras pessoas, ouvintes. Aquele a quem nós podemos realmente mudar é a nós mesmos. Cada um de nós é o seu sublime e supremo, ouvintes, instrutor, e que vai determinar o avanço, a glória ou a miséria que vai acontecer nas nossas vidas. E para enfrentar as provas é sempre, ouvintes, necessária esta qualidade da coragem, transformando o vermelho da luxúria e do apego, ouvintes, aos prazeres da matéria em um vermelho escarlate brilhante que dá energia e que dá força para o indivíduo realizar a sua autotransformação. Pelo menos aos olhos de quem tem clarividência, é isso que acontece, ouvintes, quando nós nos motivamos com a verdadeira coragem. Cujo estudo, ouvintes, terminou neste exato momento. Já no nosso segundo bloco, nós vamos começar a falar com vocês sobre a intuição. Então vamos fazer o nosso tradicional intervalo, ouvintes, deixando vocês com o convite da Loja Esotérica Virtual, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, amigos ouvintes, muito boa música, mas principalmente aqui nas noites da Rádio Esotérica FM, muita sabedoria para a sua alma, aqui no programa Lux Esotérica, que está trazendo agora o seu segundo bloco do dia de hoje, nos congratulando com todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo nesse instante, e a todos vocês que nos ouvem a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, e de cujos associados nós agradecemos muitíssimo sempre o apoio material, o apoio moral, espiritual e as críticas, os elogios, as perguntas, ouvintes, tudo que vocês trazem para nós é sempre muito bem recebido. Agradecemos muitíssimo o prestígio e a audiência. E vamos continuando, ouvintes. Os nossos estudos, estamos adentrando nesse momento ao estudo das frases dos mestres que tratam sobre a intuição. Esta grande qualidade, ouvintes, que intuição significa a visão interior, o insight, caros ouvintes, como dizem os nossos amigos anglófonos que falam inglês. A intuição, o insight é conseguir, ouvintes, ouvir a voz insonora, a voz do silêncio. Mas intuição, ouvintes, que está em todos os seres humanos. Pode ser confundida com outras coisas, mas durante os comentários nós vamos, obviamente, abordar isso. Mas esta qualidade é inaugurada, esse estudo, com uma frase do mestre Serapis, da fraternidade egípcia, da grande fraternidade branca. E ele nos diz o seguinte: usa o poder de tua vontade e que a bênção da verdade e da divina presença dele, o inescrutável, seja contigo e te ajude a abrir a intuição. Aí está, ouvintes, a frase que vem do braço egípcio da grande fraternidade. O poder da vontade, ouvintes, e a bênção da divina presença que está dentro da vontade. Pois a vontade, ouvintes, emana de Atma, o princípio mais elevado do ser humano, a estrela que brilha dentro da consciência do ser humano, só abaixo da nossa chispa divina. Pois se Deus é Pai, ouvintes, o Atma é o Pai dentro do ser humano. Se o Filho, caros ouvintes, existe na Trindade Divina, existe dentro do ser humano uma intuição, uma consciência divina. E se existe, caros ouvintes, o Espírito Santo, nós estamos falando de uma maneira cristã aqui, o Espírito Santo é a inteligência divina, é a nossa mente, que é a verdadeira matriz, a matrix, a que recebe todas as modificações. Então, é por isso, ouvintes, que as escrituras sagradas nos dizem que o homem, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Pois se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ou aqueles que preferirem Brahma, Vishnu e Shiva, ou ainda aqueles que preferem o caminho egípcio, que vem em Osíris, em Horus, em Ísis, e essa perspectiva de pai, mãe e filho, ouvintes, é como a Trindade sempre foi descrita nas culturas antigas. Infelizmente, a cultura judaico-cristã transformou o aspecto mãe, que é, obviamente, a energia mental, a energia da consciência, que pode tudo transformar, no princípio do Espírito Santo. Mas é exatamente o Espírito Santo, o aspecto feminino, o aspecto mãe, caros ouvintes, no sentido que ela é o útero que pode gerar a partir dos fragmentos superiores na matéria e na manifestação um novo ser. E a intuição, ouvintes, dentro do ser humano é o Cristo que precisa se desenvolver, porque a maior parte dos seres humanos já tem um corpo físico plenamente desenvolvido, que pode ser treinado, pode ser comandado. A maior parte dos seres humanos tem um corpo astral já forte, vigoroso, infelizmente ainda entregue a muitas paixões, mas nós não podemos negar que o ser humano é um ser extremamente sensível emocionalmente, capaz de se comover com as emoções, com os sentimentos, com as situações. E já na humanidade, ouvintes, nós vemos a manifestação da mente se espalhando cada vez mais. Nós vemos quanto as crianças atualmente são tão inteligentes, até porque elas são bombardeadas diariamente com as programações das mídias, da televisão, do rádio, do cinema. As crianças acessam hoje tranquilamente a internet, caros ouvintes, que no passado seria realmente uma ficção científica nós imaginarmos com a criança de 4, 5 anos já poderia estar diante de um computador, manuseando um mouse, entrando num site de imagens infantis ou colocando a sua foto no Orkut, num chat, num bate-papo, ou quiçá até ouvindo tranquilamente uma música aqui na Esotérica FM. Mas isso nos lares atualmente já é uma coisa comum. E provavelmente outros desenvolvimentos tecnológicos que ninguém nem está sonhando nos dias de hoje podem aparecer aí nos próximos anos. Mas tudo isso, ouvintes, é a manifestação da mente. Como hoje as pessoas são forçadas por realmente pelas circunstâncias, pela conjuntura da vida moderna, de ter que acessar a telefone celular, ter que acessar a sua conta bancária, ter que realmente saber ler, escrever, fazer cálculos, ouvintes. E nós sabemos que os povos que têm uma melhor situação socioeconômica são aqueles que mais investem em educação, na formação dos seus cidadãos e principalmente da sua parte acadêmica, ouvintes, que é o sustento da indústria, do desenvolvimento, da tecnologia e tudo mais. Então, ouvintes, a intuição, ela é realmente algo que está além. A mente, a emoção e o físico nós já temos razoavelmente se desenvolvendo ou até bem desenvolvidos. Mas intuição é algo que ainda não acontece tranquilamente na humanidade. É exatamente o passo seguinte, ouvintes, da evolução que vai acontecer na humanidade, pois o atual passo, a atual civilização, ou como a linguagem do ocultismo antiga colocava antigamente, a raça atual, ouvintes, da humanidade, que é a chamada raça ariana, e que nós não devemos confundir jamais com um determinado povo desse planeta, na verdade é a humanidade como um todo, nos seus estratos diferenciados, que está na raça ariana, ela é realmente uma civilização mental. A função da raça ariana e o objetivo da humanidade como um todo atualmente é desenvolver a mente. E o passo seguinte, ouvintes, aquele que será dado justamente por nós, por espiritualistas, por pessoas que já tendo desenvolvido a sua musculatura intelectual. Nós vemos hoje em dia pessoas que, de tanto estudar, de tanto investigar na ciência, nos diversos campos do conhecimento, acabam exatamente saindo nos estudos religiosos, filosóficos, esotéricos, ocultistas, teosóficos. Porque conforme a pessoa desenvolve a sua mente, ela vai cutucando, ouvintes, as coisas espirituais, e mais cedo ou mais tarde ela vai entrar no reino da intuição. Mas vamos aqui à primeira frase do mestre Kutumi sobre intuição, que ele nos diz o seguinte: Realmente, jamais foi intenção dos ocultistas esconderem o que tem escrito aos estudantes resolutos e ardorosos. Quiseram, porém, por segurança, encerrar seus ensinamentos numa segura caixa fechada, cuja chave é a intuição. Isso, ouvintes, é uma frase que realmente nos alegra profundamente, o reconhecimento que o mestre dá, a percepção, ouvintes, que nós temos sempre abordado isso nas nossas palestras, nos nossos trabalhos, de que as obras mais importantes da religião, da filosofia antiga, elas são obras, ouvintes, veladas, são obras que têm realmente chaves para abrir. E o mestre aqui justamente declara isso, porque ele nos diz que os ocultistas, os espiritualistas que escreveram a Bíblia, que escreveram o Mahabharata, que dentro dele tem lá as histórias de Krishna, né? No Bhagavad Gita, os grandes textos, ouvintes, ainda totalmente cifrados do Egito, que estão aí, a maior parte deles ainda por serem traduzidos, eles estão, caros ouvintes, cifrados com uma linguagem simbólica, que só pode, ouvintes, ser acessada através, não, obviamente, de um ato físico, não através dos sentimentos, não simplesmente através de um raciocínio lógico, analógico, caros ouvintes, mas sim pela percepção direta daquele olho verdadeiramente desperto que existe dentro de nós, que é a intuição. Por isso que quando nós pegamos a Bíblia, ouvintes, e lemos ali histórias realmente totalmente inverossímeis, histórias que obviamente não podem ter acontecido historicamente, ou quando se afirma que existe uma passagem do Velho Testamento que diz que o sol parou sobre a cabeça das pessoas, e isso significa que a terra parou de girar durante 3 dias. Ou então em outra passagem, que o mar vermelho se abriu para que o povo judeu atravessasse para o outro lado do continente. Isso, ouvintes, obviamente que não é uma verdade histórica, e enganam-se as pessoas que querem enxergar alguma coisa física, quando ali obviamente está declarada, ouvintes, uma imagem cifrada que só pode ser obviamente interpretada pela intuição, pelo conhecimento que leva o ser humano a uma visão direta da verdade. Então, escritos também como a doutrina secreta de Madame Blavatsky, elas são escritos tão complexos que acabam levando a pessoa a 2 situações. Ou a rejeição total do indivíduo daqueles conhecimentos devido à complexidade tão grande que eles oferecem, ou então desenvolve no indivíduo uma percepção intuitiva, onde não é o que está escrito, ouvintes, mas sim aquilo que está nas entrelinhas, e o indivíduo vai, obviamente, cada vez mais percebendo essas chaves e vai enxergando muito mais intuitivamente do que intelectualmente. Mas uma outra pequeníssima frase aqui do mestre Serapis diz o seguinte sobre a intuição: deixai vosso Atma elaborar vossas intuições. Ou seja, quando, ouvintes, a nossa mente começa a operar de um outro modo, porque nós conhecemos um dos modos de funcionamento da mente. O grande poder, ouvintes, da nossa mente é a sua capacidade de ser um espelho. Pois o que faz um espelho, ouvintes? Ele reflete. Então, quando nós recomendamos uma pessoa para que ela reflita bem, o que que significa isso, ouvintes? Obviamente que a pessoa vai tomar os diversos pontos de vista, os diversos ângulos, as diversas informações que vêm de fora para que ela então faça o seu pensamento, a sua ponderação. E o espelho é exatamente isso que ele faz, ouvintes. Mas normalmente um espelho está voltado sempre para fora, refletindo tudo que passa à sua frente. E no caso da nossa mente, ouvintes, o nosso espelho, ele está na maior parte do tempo voltado para baixo. Está voltado para a matéria. Está voltado para o mundo temporal. Mas o verdadeiro ocultista, espiritualista, ouvintes, ele aprende a movimentar esse espelho para cima, para dentro, caros ouvintes, para o alto. E aí ele começa a captar outras informações, outras imagens, outras percepções. E o mestre Serapis diz: deixai o vosso Atma elaborar vossas intuições. Porque existem os três princípios, ouvintes: a mente, a intuição e a vontade. Se a mente se voltar para cima, ouvintes, o que está exatamente acima da nossa mente é o mundo das intuições. É a verdadeira luz, ouvinte, que flui pela nossa mente. É a luz que vem daquele plano de existência, a chamada sexta dimensão, que os orientais chamam de plano búdico, porque Budi significa luz. Por isso que o príncipe Siddhartha Gautama foi chamado de Buda, porque esse termo significa iluminado. Mas essa luz, ouvintes, não estava apenas no Buda, não estava apenas no Cristo, mas essa luz está em cada um de nós. A diferença, obviamente, ouvintes, entre o Buda, o Cristo e cada um de nós, é que o nosso espelho está emperrado, ouvintes, voltado para baixo. Nós sequer sabemos que esse espelho pode se voltar para cima, pode se voltar para dentro. E a pessoa que medita, ouvintes, vai paulatinamente descobrindo que há dentro de nós um tipo de consciência muito mais profunda do que simplesmente a argumentação intelectual. Existe uma visão direta. E é por isso que essa percepção é chamada de intuição, porque ela vai exatamente direto ao ponto. Ela é incisiva e jamais, ouvintes, ela pode errar. Mas mais elevado ainda, ouvintes, do que a nossa intuição, mais alto do que a percepção búdica, é a percepção de Atma. Pois o Atma, ouvintes, a consciência átmica, é aquilo que deveria ser o nosso verdadeiro objetivo. Pois despertar no plano átmico, ouvintes, é conhecer verdadeiramente o Nirvana. Aquela luz, ouvintes, que foi descrita por George Arundale no seu livro, justamente denominado Nirvana. Quando, obviamente, a consciência de Arundale entrou pela primeira vez nesse plano, ele, tentando descrever o Nirvana, o plano átmico, ele disse que o Nirvana tem uma luz como se fosse um raio congelado. Se é que pode existir alguma coisa mais luminosa, ouvintes, mais instantânea e mais vigorosa do que um raio, caros ouvintes, que percorre os céus e muitas vezes atinge a terra e obviamente encanta pelo seu poder, pelo seu brilho, pela sua erraticidade. Vocês imaginem o que é estar num plano onde nós temos uma luz que parece um raio congelado. Porque, ouvintes, quando vocês fecham os olhos aí onde vocês estão, o que vocês estão vendo aí é o seu plano mental. Menos do que 5, 10 segundos depois que vocês fecham os olhos, vocês começam a ver imagens, vocês começam a recordar as suas memórias, o que vocês querem ou não querem fazer, o que vocês fizeram ou o que vão fazer. Aí, ouvintes, está o plano mental. Mas quando um mestre de sabedoria, ouvintes, ele fecha os seus olhos, ele já desenvolveu a técnica de, ao invés, ouvintes, de ficar no plano mental, ele silencia totalmente a sua mente e entra exatamente no plano búdico. E ele entra num reino de luz instantânea e, obviamente, que esse é um plano daqueles que são chamados os iluminados. Isso já está dentro de cada um de nós, ouvintes. É simplesmente a questão de nós nos motivarmos a obter essa consciência. Muitas vezes as pessoas têm essa consciência quando elas estão submetidas a situações de pressão tão grande, a um sofrimento físico tão grande, a uma depressão muitas vezes tão grande, que o indivíduo acaba entrando num transe através de um sofrimento, de uma dor, através de uma depressão, através, muitas vezes, até de um acidente que acontece. O indivíduo entra num transe e aí, de certa forma, desperta num mundo de luz. E quando a pessoa retorna, ela imagina que esteve no céu, que ela falou com Deus e que ela viu os anjos. As descrições são as coisas mais absurdas possíveis e imagináveis, porque o que essa pessoa viu, o que essa pessoa sentiu, é exatamente o objetivo da iniciação esotérica, que é levar a pessoa até um nível mais elevado de consciência. As únicas, ouvintes, pessoas que podem nos levar de uma maneira progressiva, de uma maneira realmente controlada até esses níveis, são os mestres de sabedoria. Pois eles, ouvintes, já estão nesse nível de consciência e eles sabem exatamente como conduzir as pessoas dentro do seu desenvolvimento até que eles cheguem, até que nós atinjamos, ouvintes, esta condição. Inclusive porque nós precisamos deles, inclusive, para introjetar, ouvintes, dentro do nosso ser, a matéria que eles já têm do seu corpo búdico. E porque nós, ouvintes, nós temos corpo físico, corpo astral, corpo mental, mas nós ainda não temos corpo búdico e nós não temos corpo átmico. Nós ainda somos ainda imperfeitos na nossa evolução. E, obviamente, ouvintes, que nós só podemos ter esses corpos nos alimentando de corpos que já existam. Assim como um bebê faz o seu corpo físico da matéria do corpo da mãe, assim como nós nos alimentamos das emoções dos nossos pais, dos nossos professores e amigos, assim, caros ouvintes, como nós nos alimentamos da matéria dos conhecimentos dos nossos professores e dos escritores e daqueles que instruem a humanidade, nós também um dia, caros ouvintes, precisaremos retirar matéria. Nós precisaremos nos alimentar da energia dos mestres para poder construir aquilo que é chamado o corpo de glória, que é o corpo búdico. Primeiramente, porque depois ainda temos que construir o corpo átmico. E não há outra maneira, caros ouvintes, porque esse processo antropofágico, no bom sentido, né? Não estou propondo aqui um canibalismo, ouvintes, mas sim que é exatamente a função da relação que existe entre o mestre e o discípulo é o mestre proporcionar a esse discípulo matéria com a qual ele possa se desenvolver. Porque nós podemos dar muitos passos, ouvintes, nesse sentido, mas sem a devida matéria nós vamos caminhar realmente muito lentamente. E nos nossos próximos programas nós estaremos falando mais sobre a intuição, ouvintes, porque é um assunto realmente bastante interessante, bastante encantador, que nos traz, obviamente, inspiração para o nosso próprio progresso. E, pela premência do tempo, ouvintes, o programa Lux Esotérica de hoje está chegando ao seu final. Sempre muito grato pela presença, o comparecimento ao vivo daqueles que estão nos acompanhando aqui na nossa transmissão e a você que está nos ouvindo também a qualquer hora do dia ou da noite pela sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. Convido a vocês para fazermos a nossa última vibração, fechando os trabalhos de hoje aqui do programa Lux Esotérica. Vamos fechar os nossos olhos e, uma vez mais, ouvintes, focalizar o nosso batimento cardíaco, sentindo essa vida pulsante dentro de nós e sentindo, ouvintes, a nossa sintonia numa grande egrégora. Não uma egrégora, ouvintes, que existe apenas na teoria. Esta egrégora existe aqui e agora. Nos mundos espirituais, pensar em alguém, sintonizar alguém, é estar com esse alguém, com essa pessoa. E eu estou com vocês e vocês estão comigo, ouvintes. Vamos evocar dentro de nós a nossa joia inefável, a chispa divina brilhando dentro dos nossos corações, a pérola de vontade, de sabedoria, de conhecimento que está dentro de nós. Visualizemos esta joia brilhando no centro dos nossos corações, que a sua luz se expanda, preencha todo o nosso corpo, todo o nosso ser, iluminando, curando, harmonizando toda a nossa natureza. Que essa luz nos ilumine e se propague diante de nós, iluminando o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, nesse momento, sentir a profundidade, compreender e principalmente realizar o sentido dessas palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz. Todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que assim seja. Que nós possamos estar aqui com vocês nas próximas ocasiões desse programa, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, para nós continuarmos estudando juntos. Finalizando aqui, deixaremos com vocês a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, levando sempre muito boa música para vocês durante todo o dia e aqui às noites muita sabedoria para a sua alma no programa Lux Esotérica. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso e transmitindo a vocês um forte, um caloroso e fraternal abraço, caros ouvintes. Esperamos estar com vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica.